acreditar, eu sei que a situação no mundo está de amargar. Tanta incoerência, pobreza, tristeza, carência. O atos resultantes ou atos de decadência. Não quero ser um ditador, nem muito menos ser um mestre ou um doutor. Embora no rap eu seja um mestre capaz de fazer squat, barulhos e até algo mais. Não estou criticando nem recriminando, muito pelo contrário, eu estou te implorando. Peço para todo mundo me ajudar a cantar, falar e esta nossa vontade ao mundo implantar. Tanta carência, oh yeah, ou negligência, ajude-nos a viver num mundo sem violência. Tanta carência, oh yeah, ou negligência, ajude-nos a viver num mundo sem violência. Tanta carência, oh yeah, ou negligência, ajude-nos a viver num mundo sem violência. Tanta carência, oh yeah, ou negligência, ajude-nos a viver num mundo sem violência. Drogas, eu sei que todo mundo usa, é uma loucura, mas todos vivem à sua procura. Não importa se é bom ou é mal, usam, se sente o tal, cometem brutalidade ou ato imoral. Tanta desunião, preconceito de cor, maldade, crueldade, brutalidade com muita dor. É um tormento causado com muito sofrimento, pois eu digo e insisto que é por isso que eu lamento. Tanta carência, oh yeah, ou negligência, ajude-nos a viver num mundo sem violência. Tanta carência, oh yeah, ou negligência, ajude-nos a viver num mundo sem violência. Tanta carência, oh yeah, ou negligência, ajude-nos a viver num mundo sem violência. Tanta carência, oh yeah, ou negligência, ajude-nos a viver num mundo sem violência. Da nossa vida é uma sentença que nos obriga a viver com essa dura indiferença. Não posso falar, nem mesmo me expressar, que sempre vem alguém das altas querendo me incriminar. Os galãs das altas, com todo o seu dinheiro, não se importam e fingem que nem mesmo estão sabendo da pobreza, sofrimento que existem nas favelas. Se você for falar, finge não ser da conta delas. Não quero ser o tal, fazer a minha presença, espalhar o bem sem mal, é o que a gente deseja. Então eu digo e repito, fazendo uma clemência. Ei, amigo, viva sem violência. Tanta carência, oh yeah, ou negligência, ajude-nos a viver num mundo sem violência. Tanta carência, oh yeah, ou negligência, ajude-nos a viver num mundo sem violência. Tanta carência, oh yeah, ou negligência, ajude-nos a viver num mundo sem violência. Tanta carência, oh yeah, ou negligência, ajude-nos a viver num mundo sem violência. Tanta carência, oh yeah, tanta carência, oh yeah, tanta carência, oh yeah. Tanta carência, oh yeah, tanta carência, oh yeah, ou negligência, ajude-nos a viver num mundo sem violência. Tanta carência, oh yeah, ou negligência, ajude-nos a viver num mundo sem violência.